is your life. This is real life. Where is the purpose in your life? Where is the truth? Do you remember your hopes, your dreams? They are no longer your own. This day is for living your own life. Don't let this world capture your heart, your passion lost to a thousand things. Surrender to the screen. This is not a story. This is not a book. This is your life. And this is not a place for TV show you see. This is real life. Remember that this is your life. around the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking at the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come, and she is shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. Feita em 2000. O nome da versão é James Last Club Mix. Bacana, hein? House. House Music, baby. Belinda Carlisle, Low Heaven is a Place on Nerve. Madonna Vogue, versão de 2021. Chamada K. Stafford Radio. Bacana também, viu? Tears for Fears, Head Over Heel. Shimizu Bootleg é o nome da versão. Bandeiras, This Is Your Life, de 2009. Chamada Chris Ortega Classic Mix. Whitney Houston, Million Dollar Bill, versão do lendário Frank Knuckles, chamada Frank Knuckles Director's Club Cut. E a primeira é Duran Duran Review to a Kill, DJ Marcand Mix. Espero que tenha agradado tanto a versão quanto o set. Segura aí que tem o segundo bloco, hein? Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Seis e trinta e oito. Rio Sul Rádio, serviço. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Sabe aquela música bacana que você já conhece? Pois é, aqui na Rio Sul Rádio, a gente tem o hábito de fazer umas versões exclusivas. Sul Rádio, ouvindo música com quem sabe de música. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House começa com U2, New Year's Day. É, já deu pra sacar que a versão é sacudida, né? Dance, dance music, baby. Teremos ainda Real Life, da Buzz e Haraway. Bom, tá pré-anunciado aí o set list do segundo bloco do Flash House. E pela batida que você tá acompanhando aí no fundo, já deu pra sacar que é sacudidaço. Então, tira a mesa do lugar, meu querido. Remaneja os móveis aí, arruma um espaço na sala, no quarto, onde você estiver. Aumenta o volume desta bagaça daí que você tá ouvindo e deixa o resto com o DJ Marcandi, beleza? Você tá ouvindo o Flash House.

Catch a Fire, encerrando o segundo bloco do Flash House de hoje, que também teve Da Buzz, Wanna Be With Me e Real Life Send Me an Angel, versão do DJ Marcandi. Uma versão quilométrica, eu diria. Ficou grande pra caramba, eu espero que tenha agradado. Começamos o segundo bloco com U2 New Year's Day, versão batidaça, aloprada. Bom, o programa fica por aqui. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio. Notícia. Rio Sul Rádio. Notícia. Notícia. Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política. Descobertas científicas. Cinema. Música. Tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. Notícia. Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo, visão simples, até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 981481193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. 981481193. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas. Lembrando que você pode conferir os programas do fim de semana da rádio no podcast.riosulradio.com. Boa noite! I can see right through you, baby. All the secrets you hold dear. We can get rid of all the monsters and clear your head of fears. The rainy days are soon forgotten. When we were both out in the cold, we'll glue together what was broken, and together we'll be whole. Leaving the world all behind, and we are one of a kind. You know, it's gotten us so far. Leaving the world all behind, and we are one of a kind. You know exactly where we are. We're gonna hold on together. You will never be alone. I am next to you no matter what you do. Even long after I am gone, just to keep you on the road. When the sun goes down, all you see is clouds. I will follow you back hair. You can forget about the shadows, because you know it's me who's there. In all the sunny days that's coming, I know you won't be prepared. Just live inside that moment, no more reasons to be scared. Leaving the world all behind, and we are one of a kind. You know it's gotten us so far. Leaving the world all behind, and we are one of a kind. You know exactly where we are. We're gonna hold on together, you will never be alone. I am next to you no matter what you do. Even long after I am gone, I will cross any river just to keep you on the road. When the sun goes down, Sul Rádio. Blue Hotel.